língua pra frente e dois pra trás. Nega, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo. Baby, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo. Baby, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo. No escuro do meu quarto, tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá. Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto cada vez pensando mais, mas de mim não sai mais, mas é um bar pra frente e dois pra trás. Nega, volta.